Vamos conversar agora sobre um assunto aqui ligado, né, a uma ação bastante importante que acontece neste mês, né, no último sábado do mês, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, também na cidade de Cascavel, uma ação que reverte, né, aqui para benefícios no oeste do Paraná, é a campanha Mac Dia Feliz, promovida pela rede McDonald's, que traz aí benefícios para o hospital Uopecan, que atende aí, né, casos de câncer aqui no oeste do Paraná. Estou recebendo aqui a Márcia de Oliveira, ela que é supervisora de telemarketing na Uopecan, que é União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Vamos falar um pouquinho então sobre essa ação, porque foi até algo que eu comentei, né, durante uma ocasião anterior, quando nós divulgamos o evento. Muitas vezes a pessoa pode dizer, né, olha, mas está fazendo propaganda de uma rede de fast food e tudo. Ok, mas é uma ação importante no sentido de que a arrecadação ali da venda do sanduíche, né, o sanduíche Big Mac no dia, tirando alguns impostos que são abatidos, ela é toda repassada à Uopecan? Como é que funciona? Ela é toda revertida a projetos que nós apresentamos ao Instituto Ronald McDonald's com antecedência. Então, esse ano, a renda do Big Mac, ela vai ser revertida à construção de 5 leitos na nossa UTI pediátrica. Hoje, nós contamos com 2 leitos. E a ideia é que a gente possa subir para 7 leitos. Então, a venda, por isso que a gente está com essa venda antecipada e antecipando todos os tickets e toda essa demanda de campanha, para que a gente possa reverter mesmo a venda desse dia, o máximo que a gente puder aí, para a gente construir nossos leitos de UTI. É importante destacar também os resultados de campanhas anteriores, porque com esse recurso que é arrecadado, né, nas unidades da rede McDonald's aqui em Foz, em Cascavel, enfim, vocês já fizeram diversos trabalhos com esse dinheiro, né? Já, fizemos diversos trabalhos. O ano passado nós trabalhamos com medicações, o valor foi todo revertido a medicações, porque a medicação ela está sempre se atualizando, então o SUS não acompanha essa demanda de atualização. Então a campanha do ano passado foi revertida a medicações, que a gente tem essa demanda de coisas novas que surgem no mercado aí de medicações. No ano anterior nós tivemos também a reforma da nossa brinquedoteca. Nós tivemos aí um ambiente preparado para as crianças, onde eles têm aulas, que tem um projeto junto à Secretaria de Educação, que leva os professores até o ambiente do hospitalar, para que essas crianças continuem tendo esse atendimento na educação. Então, todos os anos são projetos que são apresentados com antecedência, aprovados pelo Instituto Ronald McDonald's, com melhorias, sempre focado no câncer infanto-juvenil, que aqui em Foz nós somos referências no infanto-juvenil. Quando se tratar de crianças com câncer, a referência de atendimento é Cascavel. Temos uma oncopediatra, temos oncopediatria, temos UTI pediátrica, temos toda uma estrutura para acolher as crianças. E é importante frisar isso também, porque muitas vezes as pessoas associam, claro, corretamente, né, o Uopecan à cidade de Cascavel, mas aqui em Foz do Iguaçu tem uma unidade, fica aqui no centro da cidade. Vamos até divulgar quais são os serviços, como é que funciona o Uopecan aqui em Foz também. Aqui em Foz nós temos só o nosso serviço de telemarketing, que nós ficamos ali na rua Santos Dumont. Temos as meninas onde a gente faz a captação de recursos aqui para nós mantermos a nossa estrutura de Cascavel. Temos um convênio junto com a Secretaria de Saúde, onde as crianças diagnosticadas com câncer na Secretaria de Saúde, elas são encaminhadas a Cascavel. Então, a referência de qualquer criança com problema, com suspeita ou até com diagnóstico de câncer, a referência é Cascavel. Temos um ônibus, um transporte que sai todas as manhãs, às 5h30 da manhã ali da Avenida Paraná, junto com a Secretaria de Saúde, que leva os nossos pacientes até lá. Pois é, muita gente aqui de Foz do Iguaçu, né, recebe atendimento ali, já recebeu ao longo do tempo também, um trabalho bastante especializado e muito importante que é feito aqui no oeste do Paraná e que está sempre precisando de recursos. Até por isso, né, vamos falar sobre isso também. Vocês estão constantemente entrando em contato aí por telefone, buscando doações, arrecadação. Explica pra gente um pouquinho sobre como que funciona isso também. O telemarketing funciona da seguinte forma: as nossas operadoras ligam, se identificam que são do Hospital do Câncer da Uopecan de Cascavel, elas explicam um pouquinho sobre o nosso trabalho, o que a gente faz, o que a gente desenvolve aqui em Foz, e na sequência elas já pedem as contribuições. Nós temos um mensageiro que nós podemos, que ele pode se deslocar até o local, até a casa, até o trabalho. Nós também temos contribuições através da conta de energia, que é debitado direto na conta de energia. Então o contribuinte fala, olha, eu não quero ficar com aquele compromisso de todo mês, tá tendo que deixar dinheiro separado para isso, bota direto na nossa conta de energia. Assina a autorização, a Copel nos libera para que a gente faça isso. Temos depósito bancário também, que é uma forma do contribuinte ali fazer a sua previsão, a transferência ali, e sempre o nosso recibo vai ser o branco, ele é o branco. branco, tem a logo do hospital, tem as informações ali dos nossos, das nossas liberações, tudo certinho. Então, ele está identificando bem o Hospital do Câncer, o OPCAM. Vamos falar sobre essa ação que acontece agora no sábado, né, dia 25 de agosto. Vocês estão precisando, inclusive, de voluntários para auxiliarem nesse processo todo de organização do dia? Como é um evento que tem uma demanda grande nos restaurantes aqui em Foz, ainda somos agraciados com 3 restaurantes, né? Temos lá no Catuaí, nos dois shoppings, e nós temos aqui no centro. Então, como aqui no centro nós temos um espaço maior, a gente faz alguma coisa diferenciada para atrair também as pessoas e também acolher quem está vindo ali nos prestigiar nesse dia. Temos alguns parceiros que nos ajudam aí nesse dia. Temos a Cia do Riso, que já está há 7 anos como voluntária no Mac Dia Feliz. Temos o tio Marcelo Brinquedos, que ele coloca disposição ali os brinquedos para as crianças podem estar ali. E também nós trazemos algumas crianças de algumas comunidades carentes, que a Cia do Riso organiza de forma para proporcionar para eles um momento diferente, que muitas vezes eles não têm essa oportunidade de estar no restaurante, de comer um lanche diferenciado. Muitas pessoas falam, vocês estão vendendo um lanche, um fast food, né? Mas uma vez ao ano, uma vez por aí, não faz a diferença, não vai fazer mal a ninguém. E proporcionar para essas crianças esse momento é fantástico. O ano passado nós trouxemos duas comunidades, trouxemos o Lagoa Dourada e trouxemos do Bubas. E foi muito emocionante até a hora que as crianças estavam indo embora, eles estavam levando a caixinha embora. E me chamou a atenção o fato deles estar levando a caixinha embora, e eu fui, porque no primeiro momento eu pensei, vamos levar de recordação, né? Toquei na caixinha de um dos meninos e eu vi que tinha lanche dentro. Eu falei, você não gostou do lanche, que você não comeu tudo? Ele, não, tia, que eu vou levar pro meu irmão. Então, naquele momento, a gente já pensou, nossa, olha só a sensibilidade da criança, né? Ele ganhou um lanche, podia ter pedido outro ou alguma coisa nesse sentido para a gente poder fazer isso, para poder proporcionar esse momento para essas crianças. E vamos também destacar aqui o seguinte, né? Que muita gente, né, colabora com esse processo. O Mauro Bandeira, que está aqui nos ouvindo, mandou uma mensagem no nosso WhatsApp citando justamente que ele contribui aí na conta de luz há algum tempo, e desejando sucesso, né, para esse trabalho, a promoção do MEC Dia Feliz aqui em Foz do Iguaçu. E claro, né, acontece em Foz do Iguaçu, acontece em Cascavel também. Inclusive, né, que eu me lembro aqui de anos anteriores, vocês estão entre os líderes de arrecadação durante esse evento? O ano passado nós ganhamos um prêmio chamado Poderoso Chefão, que é um que dentro das instituições, que são várias, é o dia no Brasil todo. Então, em todos os restaurantes conveniados a esse projeto, acabam se tornando parceiros nesse dia com instituições. Então, a gente tem uma série de regras que o Instituto deixa bem claro, são regras que a gente precisa seguir. E dentre elas, acaba tendo alguns destaques, alguma forma. No ano passado, o restaurante de Cascavel foi o restaurante que mais vendeu tickets, mais vendeu lanche no Brasil todo. E olha, R$16,50 é o valor, né? Estou até vendo aqui os tickets dessa campanha. R$16,50 ali pelo sanduíche. Quem quiser comprar, né, já o ticket antecipado, porque no dia realmente fica bastante movimentado, né? Aumenta a fila ali tudo. Então, com o ticket na mão, é só chegar lá e retirar. Quem quiser fazer a compra antecipada, como é que pode fazer? Nós temos já à disposição no nosso telemarketing. Tem vários voluntários aqui em Foz que já estão também fazendo essa comercialização. Mas nós podemos deixar nosso telefone ali do telemarketing. Interessados podem estar ali conosco, ligar, que a gente manda mensageiro, a gente conversa e a gente vê de alguma forma de lhe entregar. Nosso telemarketing fica aberto das 8 às 17 horas. Todo esse horário tem alguém ali, ou eu, ou a Adriana, ou alguma das operadoras ali, a gente está ali para disposição para atender. O número é qual? É 2102-0700. Portanto, 2102-0700 para saber mais, para comprar tickets também, né, dessa campanha. Eu agradeço aqui a Márcia de Oliveira pela participação e desejo aí sucesso, né, em mais um ano dessa campanha aqui na fronteira. O Instituto esse ano também nos propôs que a gente recrute voluntários para estar no dia lá nos ajudando. Como a demanda é grande, então a gente está recrutando algumas pessoas que tiverem interessados de nos ajudar no dia, alguns acadêmicos até que precisam de horas. a instituição também faz um certificado dessas horas em que vai estar lá conosco. Então, entrando em contato com a gente ali no nosso escritório, a gente consegue alinhar essa questão aí e colocar todo mundo, que juntos a gente consegue fazer um evento bem bacana e fazer a diferença para que esses 5 leitos aí sejam logo, logo construídos e atendendo a nossa população como um todo. E daqui a pouquinho nós vamos disponibilizar, inclusive, aí no nosso site, né, as informações, o telefone, tudo certinho aí para você poder aderir a essa campanha. Vou repetir aqui mais uma vez, é o 2102-0700. Agradeço mais uma vez aqui a Márcia de Oliveira pela participação.